Na noite do último sábado, por volta de 21 horas, socorristas do SIAT do posto JK foram deslocados para a rua Henrique Alberto Pepim, esquina com Joaquim Guimarães, no bairro Jardim, São Paulo, para dar atendimento a um acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta. Foi constatada a colisão de uma Honda CBX 250 Twister com placa MEJ8848 de Foz do Iguaçu, pilotada por Cláudio Ângel Schmidt Júnior. E o veículo Corsa com placas AIC7470 da cidade de Campina Grande do Sul, que era conduzido por Ivani de Souza Ramon. Os socorristas conduziram Cláudio para o pronto-socorro do Hospital Municipal com uma fratura aberta em um dos pés. Segundo informações, ele tentava uma ultrapassagem quando a condutora do veículo Corsa fez uma conversão à esquerda, provocando o choque, deixando a vítima em estado grave, mas sem risco de morte. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal, onde permanece internado sob observação médica. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.